ouvido. É como a brisa que vai passando. O teu querer é tão importante assim. Agora não sou eu quem vivo, você quem vive em mim. A tua voz quando me fala ao ouvido é como a brisa que vai passando. O teu querer é tão importante assim. Agora não sou eu quem vivo, você quem vive em mim. Tua presença me satisfaz. Só em ti eu consigo encontrar paz. Por isso eu te fiz essa canção. E eu te amo. Quero você ao meu lado. Não, não me importo. Se por muitos eu sou desprezado. E eu te amo. Eu quero você ao meu lado. Eu sou desprezado. Teu querer é tão importante assim. Agora não sou eu quem vivo, você quem vive em mim. Me satisfaz. Só em ti eu consigo encontrar paz. Bem devagar você entrou em meu coração. Por isso eu te fiz essa canção. E eu te amo. Eu quero você ao meu lado. Eu sou desprezado. E eu te amo. Eu quero você ao meu lado. Não, não me importo. Se por muitos eu sou desprezado. E eu te amo. Eu quero você ao meu lado. Não, não me importo. Se por muitos eu sou desprezado. Ao meu lado, não, não importo. Se muitos eu sou desprezado.